Ele era um dos alunos mais brilhantes e inteligentes daquela universidade de direito. Ele falava muito bem, era muito articulado, simpático, realmente uma mente privilegiada. Todos o admiravam. E ele se vangloriava de não acreditar em Deus. Mas um dia, no auditório principal daquela universidade, um pregador estava fazendo uma palestra. E ele sentou-se logo ali na primeira fileira. E todos os alunos, sabendo que ele era um ateu declarado, ficavam observando discretamente qual seria a sua reação diante da pregação daquele homem de Deus. E aquele pregador tinha uma unção extraordinária. Falava com tal convicção e de uma maneira tão impressionante que começou a tocar nos corações de todos os jovens ali presentes. Em pouco tempo, o Espírito de Deus estava pairando naquele auditório que se tornou, naquela noite, a Igreja do Deus Vivo. Todos sentiam a presença de Deus, inclusive aquele aluno brilhante, inteligentíssimo, que se dizia ateu. Enquanto o pregador falava, as lágrimas iam escorrendo pela sua face. E quando o apelo foi feito, quando o pregador perguntou, quem quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Aquele ateu foi um dos primeiros a levantar as mãos. E ele foi para frente chorando copiosamente. Dobrou os joelhos sem que ninguém mandasse nada. E ele se rendeu totalmente ao poder da palavra de Deus. Parece que naquela noite nenhum outro aluno tinha sido tocado daquela maneira. Muitos e muitos se renderam a Cristo, mas aquele que era ateu parece que tinha sido privilegiado também com uma presença, uma porção maior do Espírito Santo. E no final da reunião, todos o abraçavam e o jovem estava de fato muito feliz. Havia sido tocado pelo poder de Deus. Isto aconteceu na Universidade de Princeton, Estados Unidos. O nome daquele jovem era Aaron Burr. E todos os alunos daquela universidade moravam em alojamentos no próprio campus. E quando aquele jovem convertido voltou para o seu aposento, parece que ele caiu em si. Ele ficou pensando, que baboseira é essa que aconteceu lá no auditório? Que negócio é esse de eu chorar, acreditar em Deus? Como é que eu, tão inteligente, me deixei envolver por esse emocionalismo que só os fanáticos têm? E ele resolveu que não ia querer saber de Deus, não iria dar continuidade àquele caminho, àquela conversão. E ele procurava não pensar nas coisas do alto, só nas coisas deste mundo. Mas constantemente o Espírito Santo de Deus o visitava no seu quarto. Especialmente na hora de dormir, vinha à sua mente aquelas palavras confortadoras e poderosas que ele tinha ouvido no auditório da universidade. E aquilo vinha o tempo todo na sua mente e descia no seu coração, mas ele não queria sentir aquilo. E numa noite, ele começou a gritar com Deus. Acordou o colega que dormia na cama ao lado por causa dos seus berros. Ele abriu a porta do seu quarto, que dava para um corredor onde tinham muitos outros quartos, E ele gritava: fora daqui, Deus! Fora daqui! Fora da minha vida! Fora, Deus! Fora daqui! E todos os alunos acordaram naquela noite e viram Arambor feito um louco, alucinado, gritando para o ar: fora, Deus! Eu não quero o Senhor na minha vida! Fora do meu quarto! Fora do meu coração! Fora da minha mente! Fora, Deus! Fora, Deus! Todo mundo ficou muito triste com aquela cena patética. Um homem rejeitando Deus, expulsando Deus da sua vida. Será que isso ficaria por isso mesmo? Vamos ver o que aconteceu na vida de Arambor. Ele era muito inteligente, excelente advogado, líder influente, tinha uma boa oratória e chamou a atenção do mundo político. Se candidatou a senador e foi eleito. E nos tempos do presidente Thomas Jefferson, ele foi o vice no governo dos Estados Unidos. Mas ele era um homem, assim, declaradamente ateu. Apesar de ter tido uma vez uma experiência real com Deus, ele dizia que Deus não existia. Ele era considerado um gênio e um péssimo exemplo. E veja só, um dia este homem discutiu com Alexander Hamilton, que era um inimigo político para ele, e ele matou aquele homem. Fugiu para uma ilha ignorada, mas sempre fugindo. Perdeu tudo, continuou fugindo, até que ele foi para a Inglaterra. Mas a Inglaterra também não o quis. Ele foi para a França e Napoleão, o imperador Napoleão, o escorraçou. Um dia, a sua esposa, não suportando mais a arrogância daquele homem, também o abandonou. Mas ele tinha uma filha que ele amava muito e que era o único consolo da sua vida. Mas aquela jovem, infelizmente, morreu afogada em um naufrágio. Mas Arambor teve uma vida longa. Pôde avançar em anos para viver combalido, sobressaltado e rodeado de solidão, recebendo o desprezo e o esquecimento das pessoas. Morreu completamente só. Morreu blasfemando de Deus. Um homem que tinha uma mente brilhante, um futuro maravilhoso, morreu na mais negra miséria. Porque, por mais que um homem, uma mulher, tenham capacidade intelectual, o homem, a mulher, precisam de Deus. Porque Deus, sem você, continua sendo Deus. Mas você, sem Deus, não é nada. E Deus, pacientemente, visita o homem, visita a mulher e fala docemente através do seu Espírito Santo, para que a pessoa abra o coração e deixe Deus e o Senhor Jesus entrar através do Espírito Santo. Há pessoas que não querem Deus de jeito nenhum, se recusam a ir à igreja, expulsam Deus da sua casa e do seu coração, expulsam Deus do seu pensamento, não querem se entreter com as coisas do alto, mas somente com as coisas da terra, com as coisas do mundo. E essas pessoas vão de mal a pior. Se poderiam ter uma vida brilhante, maravilhosa, sossegada, abundante, acabam tendo uma vida de miséria e sofrimento, uma vida de solidão e esquecimento. Não há nada neste mundo que possa suprir na tua vida a presença que Deus quer ter. E Deus tem te visitado, falado com você noite após noite. E Deus tem falado de diversas maneiras, mas você tem fechado os teus ouvidos, tem fechado a porta para Deus. Mas o Senhor continua humildemente, como se Ele de você precisasse, e bate à porta dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas muitos estão batendo a porta na cara de Deus e dizendo: fora daqui, Deus! Eu não quero o Senhor na minha vida! Quando Deus não quer se intrometer na tua vida, pelo contrário, Ele quer te dar vida e vida de verdade. Pacientemente, Deus tem te buscado. Mas se você continuar recusando, eu não vejo para você outro futuro que não seja idêntico ao de Aaron Burr. Você vai terminar sozinho, sozinha, na mais negra miséria e na mais triste solidão. Porque Deus não se deixa escarnecer. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas, se você der lugar a Deus e permitir que o Senhor Jesus entre no teu coração através do Espírito Santo, e se você permitir que Ele trabalhe na sua vida, então você não terminará nem em miséria, nem em solidão, mas um dia estará junto com o povo de Deus, nas nuvens dos céus, vivendo em delícias, num lugar de descanso, desfrutando do melhor que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, se aqui na terra você der um lugar para Deus na tua vida, Deus também dará um lugar precioso para você ali na glória.